escola com mais pequena, começar a fazer a festa. Quatro horas de nove minutos, se puder, se puder, o transporte é bom. Tá correto, era no meu cartão, deixa eu ver se pega assim. Bora, bora, Mega 238 on gate 11, number 2 on the sector, sir. 48. Yes, hold position. Paulo Salvador é o Chané, 6140, nossa posição é a 8, aguardando também para o feedback da nave. Sim, o 140 vai guardar feedback, se a aeronave já puxando no 10, vai ser rebocado até através do 08. Sim, aguardando o Chané, 6140. O 01 não autorizado, quando 621, chama táxi. Aquilo, prossiga via corredores. Qual o POB? Ah, ok. Clear sex right here from 1 Eta, holding point 1-0, tower 118-95, altimeter setting 1015. Correct, sir. We are going to text until gate 05. Whiskey Up Juliette, acione 5064. Traffic now on gate 01 starting push. Show taxi until gate 05 and then taxi as number 2 to holding point 1-0. 27, término do padrão 4. Está no setor sul aguardando para retornar no novo padrão 4. Ok, o JV27 pode prosseguir então para o setor norte. Vai prosseguir a partir do norte ou a partir do sul, que fica melhor para o senhor? Eu estou no setor sul, retornar para o padrão 4 do setor norte. Ah, ok, então. O JV27 está autorizado para prosseguir para um padrão 4, se aproximando pelo sul. JV27 vai acusar no início. O Kilo que precisa ir direto ao rotatório descendo para 1000 pés. Uno 165, chame Recife 125 Uno, termo 3325. 25 Uno, Uno 165. A título de curiosidade, seria um padrão 4 do jeito? Pode confirmar para o GV Controle. Confirma? Não, bom, Uno 165, questiona se seria o padrão 4 jeito. Ah, procedimento do GV, o 965, para cheque de equipamento. Ah, até aí a gente está bem entendido, mas entendeu o quê? O INS, uma passagem baixa, algo assim? Gente, no momento não tenho como te precisar não, o 965 vai descorrer um pouco de tempo aqui e vai condicionar a fonia. Obrigado. Só para coordenar, o GV é perpendicular à cabeceira, 1700 pés sobre o externo. Obrigado, bom voo. Ele está no início do padrão 4, o GV vai reportar o setor norte. Enter. 5-8, take off, 910, left turn, Fuca, departure, Aracaju transition, departure control 119, lesson 35, squawk 5043. Flip 5403, desça para 4000 pés, 1015, reduza para 180 nós. 4000, 1015, 180 nós. 3540. Só 621, táxi à direita, via Índia. Ponto de espera 1895, ajuste 1005. Muito graças, direita Índia 1095, tem 130 bordo, Golo 621. Confirma pro B e alternativa autonomia. Tá, Golo 90, 3h45, alterna Galeão. Cliente, Brasileiro Forte 7201, Olimpo 01. Fox 5043. Deixa eu ver quem vai ser. Startup, come right for text. 1015. Sete, quem que vai ser. Confirmando após o pulso aí pra qual parte? Quem que vai ser. Pra ir mais, não, qual é o destino? O 1621, mantenha o ponto de espera. Ok, tá mantendo, 1621. Controle G27, prossiga. Só pra esclarecer e deixar gravado aí, o ILS tá fora para inspeção do Jave, ok? Ok. Juliette Cabequil, desça para 1000 pés, devido à aeronave laboratório de jeito, sua posição de 1h05. Tem um aproximando, mas não vai interferir. E depois para São Roque do Paraguaçu, qual proa? Via litoral sul, litoral norte. Tamari, desça ao 050. E retorna para Rimar, certo? Autorizado o voo local, 500 metros, eu vou inicialmente paralelo 1028 Lauro de Freitas, depois São Roque do Paraguaçu, controle 11935, aciona 0137. R da pista 107, aguardando. O 35403, procedimento em uso da pista 0 será o VOR, ok? Paciente, a gente poderia aproximar as condições visuais, que o Ivan é ingressando como se fosse uma base aqui para final do ano zero, a gente estava programado para o ILS. A visual com a pista, ok? Contact 118, qual sua altitude? Ok, informo que não estou recebendo o seu modo diário aqui. 310. Tudo que vai ser a livre pouso pista 197, vento 160907. Correção 160 graus 079. Leve o posto do Cristo da Terra. Bem. Find 645, clear to line up and maintain runway 10. O 1621, decolado aos 45, controle 1935. 1935, bom, 1621. O 5403 tem condição interestrutural final visual da 10? Sim, tá visual com a pista. Ok, o 5403 está autorizado então a interceptar o final visual da 10-5403. Está autorizado o final visual da 10-5403, vai reportar estabilizado ação. Deixa eu ver aqui o Torre, Nono 895. Clear to take off runway 10, wind 150 degrees, 06 knots. Estrobel, seria possível bridge ou Leda? Autorizado a Leda, o nome 629. Leda, mais um grato, o nome 629. Final visual da 10 com campo à vista, trip 5403. Quem chama em torre agora é 1-1-8-9-5, 5403, bom dia. 1895, obrigado. Silêncio. O Kilo, Quebec Sierra no solo aos 4:06, a estação na frequência livre. Oi, Salvador, bom dia, trip 5403, final visual com campo à vista. Trip 5403, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando a pista livre, 5403. E fazer um procedimento, um passagem 4 agora? Tá pronto, gente. Pode fazer. Iniciado. O TAM 3198, temos a aeronave G fazendo check do LS 210, procedimento sem uso é o VR. Caso o senhor queira, pode fazer o RNAV. Beleza. Transmissor 2, iniciado. Para o táxi com 648. O Oceanero 140, pode contar com aqui vídeo solo, mas 5 América livrar até agora, está autorizado. Puxa, chama táxi. Ciente, após a passagem da América, está autorizado o puxo, está na metrinha 1-4-3. Outro mandé, é o Boeing da América que está retaguardando. Relaxa, o Boeing da América retaguardando. Cover the ground, American 238, what taxi plan? American 238, clear taxi 6-1-1, India as number 2, following Boeing from Gol on gate 02. Holding point, runway 10, tower 118.95. Altimeter setting 1015. Via Bravo está fora do solo, curva à esquerda. 6 na Via Bravo, fora do solo aos 4-8. 10 com o produtor e o Tango Via Bravo. O Tango Via Bravo aqui vai ficar aqui na vertical aqui por uns 5 minutinhos. Depois eu vou seguir para a vertical de Laura. Gente, Juliette, Quebec, Kilo. Reporte final 1-7. Quebec, Kilo, reportaremos. Land 645, airborne at 49, contact Salvador, departure control 119.35. 119.35, under 645, thank you, sir. Cara, o Tânio de Bravo vai ficar aqui na paralela, a pista no 028, sem ter de seguir, vai manter uma filmagem aqui a baixa altura, senhor. Sente, Tânio de Bravo. 5403, livre pouso pista 1-0, vento 1-4-0 graus, 089. Eu pouso livre na pista 10-5403. Pouso mal, hein? Okay. Under 645, climb the mental level 280, del departure. Vento 1-4-0 graus, 089, trip 5403. Obrigado. Agora 3 vidas, o Juliette Quebec Hill. Alô, bom dia, Gol 1094, com a informação mais. Gol 1094, bom dia, autorizado para Fortaleza, nível 3, 70, peso 119. Gol 10, curva esquerda, Momo Froti, 11935, transponder 5066. Trip 270 aprovado, Fortaleza Peso 9, decola com curva esquerda, Momo Frontier, 1935, controle 5066, o transponder, o gol 1094. 094, tá correto, chama o chuveiro pra mim. Parei. Para o táxi Oxané 6140, tem 108 a bordo, uma hora e 50 de autonomia, alterna. Qual alternativa? R. 140, táxi autorizado, via parte 1 Índia, número 3, ponto de espera 0085, altímetro 0015. Ajustado de parte Índia, ponto de espera 0895, Oxané 6140. 5403 Alfa Kilo, pátio 3. Salvador, Gomes 48 para o táxi. Estamos com 74 a bordo, 2 horas e 14, alterna Salvador. Táxi à direita via Índia, ponto de espera da 90 Torre, 1895, altímetro 1015. Ok, Índia 10, 1895, 1500 de voo, 948. E o GV27, aceita vetor para prosseguir lá para 12 milímetros afastado ou vai por conta própria? Por meios próprios. Ok, então, está autorizado prosseguir para 12 milímetros da cabeceira. Ok, vai manter 1700. Controle do Oceano 3198, controle do Oceano 368, 4 mil pés. Autorizado o procedimento? 3198, vou encerrar a vida 366, descendo para 2500 pés, 1015 livre, RNAV da pista no zero. 1015 agora, 2500 pés, na proa do Sierra Vida 366, livre RNAV da 10, 3631 no 61. Gol no 621, chame Recife, 1251, alterno 3325. 251, 3325, gol na 621, boa. A ponte espera da 10, pronto para a decolagem. Gol no 648, ali mantém pista no 0. Quem mantém pista no 0, gol 648. Já foi solicitado o apoio de viatura, Juliette, que vai aquilo. Gol 1648, devido a colagem, pista 1-0, tem a tona 40 graus 099. Ali, cola gol 648, pista 1-0. Alpha, Juliet, Índia, on the point 2101-8-95. Desalinhamento na pista ou na final? Alinhamento da pista, que se o senhor não houver nenhum problema, o senhor pode prosseguir atrás do Airbus da TAM, que está interceptando agora. Não, não tem não, restrição alguma. Ok, então, após a passagem do TAM, o senhor pode prosseguir para o padrão 2. A gente pode pagar uma antena para o tráfego? Confirme? Qual é a posição do tráfego para a gente... Ok, tá a sua posição agora de 1 hora 6 milhas, mantendo o 3, descendo para 2500. Ok, ainda não tá visual. A aeronave decolando, só autorizado, cruzando a vertical do 17. Cruzando o cruzamento no eixo da 17, o Tango de Abraão. Go ahead. Sir, responsible fly to Selvi position for weather. On the 645, wait coordination with Recife Central. No, standing by, I'm from the Sierra 645. Ok, o Jave agora visual com a aeronave, na final. Ok, o Jave 271. Se autorizado, prossegue como número 2. Então tá autorizado então, o padrão 2, o GV27, atrás do Airbus Zetão. 27. Carcara 01, velocidade de queda. Regresso. 1-648, decolar 255, controle 1-9-35. 935, gol na 648. Tango Índia Bravo, 500 pés via Litoral Sul. 500 pés via Litoral Sul, Tango Índia Bravo. Tá 3198, estabilizado a RNAV. Acima? Torre, 1895. 1895, tá mais. Controle Salvador, bom dia, Gol 1648 pro Caracaju. Gol 1648, Subal 370, saída Puca, na presente voo Jamo. Jamo, solicita em coordenação com o Centro Atual de Maceió, quando possível, Gol 1648. Guarde coordenação. AD 645, call Recife Center, frequency 128.8, enable 126.0. 128.8, is enable 126.0, from Sierra 645, thank you. Bom dia, Torre Salvador, Xané 61140, tá no ponto 010, pronto, igual com o tráfego. Gente, Xané 61140, mantém o ponto de espera. Vai manter, 1140. Xané 6140, após o pouso do tanque que está na final, o senhor está reportando visual, a aeronave e laboratório vai fazer o cheque dos equipamentos e instrumentos. Sente, o senhor vai ter que manter a posição. America Airline 238 Airborne at 57 contact Salvador Depart 3 119-35. 119-35 238, good day. Full departure American 238, we're out of 1800 for level 340. Good morning American 238, climbing into level 340, Momo departure. Pleasure doing the Momo departure level 340, requesting unrestricted climb 340, direct to Flock when you can do it. America 238, maintain departure and await coordination with Recife Center. Okay, we'll maintain and standing by for direct. Thank you, not 238. O Cartara 01 para sequenciamento, mantém a presença pelo limitado pelo... pela... 101 de dezembro. O G27, após o teste da passagem, confirme a revertida com... para que lado a curva? Com curva pelo norte, o G27. Afirmo. Reportará iniciar. America 238, climb event level 340, direct flock position. Direct flock and continue climb level 340, American 238, thank you. Controle, o Gol 1648, aguardando por uma só. Ok, aguardando ainda o 1648. Não, tá legal, obrigado, 1648. O Carcara 01, desça para 2500, na Pro CR Vitor 366, autorizado a renave da Bichona 0. Tantra 3198 no solo 59, ao livrar direita, frequência 1219. Ao livrar 1219, 3192. Mar e após o seu prossegue. 7GV27. É 6140, cruzando a linha e decolar a pista 1-0, vento no 30 grau 1-0-9. E decola a pista 1-0, é 6140. Alfa Juliette 03. Controle GV27, prossiga. É possível manter 1700 e me afastar aproximadamente 12 milhas? O GV27, se o senhor se afastar numa altura 300, não terá problema, porque aí o senhor se afasta também do elemento da 1-0. Ok, tem condições na altura 300. Ok, muito grato. O Gol 1648, chame Recife, 2685. 2685, Gol 1648. 7 após pelo, pode voltar Sierra Vitor 366. O 4207 para aumentar a separação, vamos lá o 368 na presente. 368 na presente, 4207. Olympus 01, maintain holding point 10. Xanem 140, decolado, é o 02, controle 19935. 19935, Xanem 140, obrigado. 7, grato. Zero, um, estabilizado na aeronave. Estabilizado, João, com a capiteira 1-0, intenção é arremetida no ar, carcará, 0-1. Ok, prossegue com a torre, após a arremetida, vai fazer subir inicialmente para 3 mil pés na saída Momo, ok? Limitado a 3 mil na Momo, carcará, 0-1, fazer arremetida. Ok, chame torre agora em 1-9-8-9-5. Torre 1-9-8-9-5, carcará, 0-1. Azul 4207, desça para 2500 pés, 1015 permanece, na proa do Sierra Vida 366. Desça 2500, na proa do 366, Azul 4207. Bom dia, controle de Salvador, Oceané 61140, cruza 3100, saída PUCA. Oceané 6140, contato radar, suba 250, saída PUCA. 250, PUCA, Oceané 6140. JV27, mantendo espera com curva direita, 1700 pés. Não, Diabo Bravo, prossiga. Tango, Índio Bravo, prossiga. Quando 791 no bonde, identifique, chegada é bom, fideça 4000 pés, 1015. Afirmativo, desça para 4 mil pés, ajuste 1015 e reduza para 250 nós. O JV27, após o senhor pode prosseguir como número 2 após o Airbus, não lembra, é 190 da Azul, que está 2 milhas para a dona. O JV27 é assim que visual ingressa como número 2. O Tango Índia Bravo na minha escuta agora? O Tango Índia Bravo não será possível. Temos a aeronave G fazendo check da LS 1-0 e evoluindo justamente nessa área aí. A 800 pés não está autorizada, só a 500. Controle 1-9-1-3-5. Controle 1-9-3-5, carcará 0-1. Saludo 1-0-9-4. A posição 6-2, necessita partida na posição, posteriormente pushback. Autorizado, chama pushback. É o gol 10-9-4 no 6-2. Autorizado, chama ataque. Autorizado, chama pro ataque, 10-9-4. É livre, reporte para o regresso. O 4207 estabilizou na aeronave da 1-0. Afirmo, visão com campo. Chame torre agora em 1-1-8-9-5. 295 a torre, obrigado, bom dia. JV27 visual prossegue número 2, padrão 2. Ok, JV27. Carcará 01, está arremetido no ar, 500 pés para 3000. Carcará 01, suba para 3000 pés, perfil da saída Momo. Roger. Salvador Azul 4207, bom dia, vai passar o 372, aguardando o taxa de trem. 0, Cacara 0. 220, ok. 280, Cacara 0. 280, ok. Take off runway 10, wind 120 degrees, 09 knots. Carcara 01 pro de Cog, é pro da presente. Carcara 01 não mantém a saída MOMO e está liberado subir ao 280 sem restrição. 280 sem restrição, solicitou pro de Cog, Bull. Ok, mas mantém a pro de MOMO, temos aeronave na chegada Bomb. Se o Cog pode atrapalhá-lo. Entende, Carcara 01 mantendo MOMO. Felipe 01, airborne at 07, contact C, Salvador Departure 119.35. 119.35, 01. Machiné 6140, chame agora Recife, frequência 12685. Recife 12685, Machiné 6140, obrigado, bom dia. Salvador, Olympus 01, departure runway 10. Olympus 01, climb Mesa level 250, Puka departure. Climb 250, Puka departure, Olympus 01. Controle GV27, inicia a arremetida, prossegue setor. Ok, qual será o próximo padrão? Padrão 2 novamente. Ok, então pode prosseguir logo para afastar 12 milhas e fazer um novo padrão. Prosseguindo GV27. Azul 4207, solo 09, olhe para a direita, ano 2119. 219, 0027. O Whisky Yankee Juliet, Salvador Broad. 207, Alfa Juliet, posição 01. Alfa Juliet, 207. Descent frequency 18.0, enable 16.0. Correction, the first frequency 18.8. Bom dia, 1864. Identifique, chegada mar, direção nível 050. Mantenha a chegada, o 1864. O Gol 1791, procedimento em uso do Salvador VRD6 da pista 10, mas caso que eu queira, pode fazer o RNAV. Ok, então. programe-se para fazer o RNAV, o 1791. Afirmativo, 1864. Afirmativo, 1791. O Carcara 01 no chama Recife agora é 1685. Para o táxi Gol 1094 tem 1266 a bordo. Alterna Recife, 3 horas e 40 de autonomia. 3:40, pode confirmar o resto? Está no padrão 2. Gente. 66 e alternativa Recife. Não consegui copiar, alternativa? Recife. Ah, agora sim, Recife. Gente, vamos a 94, tá? Bate 1 no Índia, observando a Embraer da Azul, agora em direção via Juliette. Ponto de espera no 0 Torre, 11895, altímetro no 015. Você manda pra aguardar o azul? Afirmativo, azul agora está ingressando via Juliette, assim que ele ingressar pode prosseguir o táxi. Que é após o azul, segue parte o Índia 295 no ar. O Xanem 6255, identifique, chegada a Mares, desça 060. Afirmativo, programa RNAV da pista no zero, o Oceania 6255, é o número 4. Arremetida, prossegue setor norte. Ok, prossiga para o setor norte, o GV27, temos a aeronave da Gol que irá aproximar para a pista no zero, o senhor prossegue atrás dela. Informando que a próxima passagem é padrão 3. 3, ok. Descendo também a 12 milhas? Negativo, a partir do externo. Bom, mais fácil. Ah, se tiver condições, o GV27 pode encaixar para o padrão 3 logo agora. Intercepto externo, pode prosseguir. Ok, tá prosseguindo. O Gol 1791 vai voar o 368 na presente, descendo para 4000, ok? 4000, 368. Mantém a posição, Gol 1094, por gentileza, mantém a posição. Mantém. Zero one call Recife Center, frequency 126.85. Call Recife Center, 126.85, Olympus 01. Será algum problema? Não, não, paciente. Tá, o senhor pode manter a posição. Firmo mantendo, o modo 094. Uno 864, reduza para 229. Gol no 791, reduza para 189. 180, reduzindo, gol 791. Exatamente 168, o 1864. 0 grau 089. Livre decolagem imediato, 094. No 791, após o 368, pode voltar 366, descendo para 2500. Curva da esquerda 366, 2500, 1000, 791. Informa o setor do local. 2, identifique chegada a mar e desça ao 070. Confirmando movimentação no solo. Gol 1864, desça para 4000 pés, 1015, proa do Serra Vitor 368. Controle JV 27, está no final padrão 3. Ok, vai fazer mais algum padrão, o JV 27? Então, após esse padrão 3 vai ser necessário outro padrão 3. Só para informação, esse padrão 3 eu vou ter que arremeter sobre a cabeceira 50 pés, ou seja, eu vou fazer uma passagem baixa ali, coordena com a torre, por favor. Já está coordenado. Grato. Na 255, prosseguir. O China 6255, desça ao 050. 050. Gol 1094, decolado aos 19, controle 19, decimal 35. 119,35 aqui, obrigado. Gol 1864, na presente Serra Vitor 366, descendo para 2500. 366, 2500, 1864. Controle 1094, sua escuta, bom dia. Bom dia, 1094, contato Roberto, gol 370, saída Momo. 370 na mão, no 094. Missão arremetida, GV 27 com várias. Sim, JV 27, agora o senhor vai precisar esperar um pouco, ok? Temos uma sequência boa de aeronaves para pouso em Salvador. Certo, estou com a esquerda subindo para 2 mil pés, aguardando o setor norte. Certo. Passar o 372, visual, gol 791. O 791, torre, 1895. 1895, obrigado, bom serviço. O gol 1864, autorizado a Renato da pista no 0, informe estabilizado. O Chanel 6255, desça para 2500, 1014, era ajuste, para o serviço 366. 2.500 com 1.014 para o 366, na 2.500. Gol no 864, ajuste agora 614. 614, 864. 791, tá na frequência da torre? Afirmo no 372, baixado, checado. Continua a aproximação, aguarde pista livre, gol 1791. Aguardado. 1791, livre pouso, pista na 0, vento no 20 graus, 1911. Livre pouso na 10, gol 1791. 35. Aciona 0263, coteja. Eu vou no 094, autorizaria Froti, na presente. Gol 1094, mantém a saída, guarde coordenação com o centro. Aguardando. Dois a bordo. 24 a bordo, o time entrou no 014, para acionamento Torre 1, no noite decimal 95, bom voo. Gol 1162, Salvador. Escuta, Salvador, gol 1162. O procedimento em uso está sendo o VRD610, mas caso o senhor tenha condições, está autorizado o RNAV. Afirmo, autoriza pro ar o Sierra Vitor 368. 366 na presente, o 1162. Perfeito, direto 366, grato. C5220, Squawk Ident, cleared my arrival, report right to attend. Page descent to 050, 5220. Está estabilizado com a pista vista, 1864. 1864, torre 1895. Muito obrigado. Ocean M2, 55, reduz para 179. 70 na 255, está autorizado? Autorizado, Renato. 209 na curtíssima, estou autorizado a manter pista na zero. Peraí, desculpa, 864 de novo. Pode falar novamente para a presença da torre? 1-1-8, decimal 95. 95, obrigado. Torre Salvador, bom dia, 864. 1864, continua a aproximação, aguarde pista livre. Aguardando. Informação novembro, por gentileza, autorização para Guarulhos. Bom dia, tá 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, via Persolo 16, saída da Euleda Bridge. Decola do 10, curva direita, controle 19 decimal 35, aciona 5110, coteja. 3895, autorizado então Guarulhos com nível 340. Decola da pista 10, com o perfil da feira da El, Leda e Grito. E a Upper do Lu, 16 até Belo Horizonte, direto Grito e direto Costa. 119, decimal 351, por todos, 5110, conforme. Treinamento correto, chama para pushback e sonamento. Chama ligado. Colo no 791 da Agulha, bro. 791, táxi via Alfa, repartente da Juliette. O gol 1962 atingindo nível 070. 1962 desceu para 2500 pés no equador. 2500 pés, 1014, o gol 1162. Ocean é 6255, reduza para velocidade de aproximação, está seguindo um Boeing da Gol 6 milhas à frente. Filipe, 1864. Ok, chame agora Torre 1895. 1895. Com 1094, chame Recife 12685. 1095. Com 1094, chame Recife 12685. 2005 agora, 1094. 2 para 10. Na 6255, forma que a gente pôs o baixado travado, continua a aproximação, agora a transição de fuga. Pagando 6255, já baixou e travou. muito. Bom dia, TP55995, decolando o perfil da Dial. TP5595, suba ao 200, saída da Dial. 200, saída da Dial, 5595. 91, com a informação Mike, autorização para o Rio de Janeiro Galeão. Tenente autorizado Galeão, nível 340, via Pesulu 10, saída da El Leda Bridge. Decola da 10, curva direita, controle 119, decimal 35, aciona 5111, coteja. Autorizado 340, primeiro via Pesulu 10, decola da 10 na da El Leda Bridge, 1935, controle, acionando 5111, é o TAN 3191. Primeira curva direita, chama para pushback acionamento. Direito, chamará pushback acionamento 3191. Fala, Gol 864, livrou, boa tarde. Boa tarde, Gol 864, táxi via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette, 1864. Z5220, fly direct, ETAP position. Oceania 6200, identifique chegada mar e veja o 060. Ok, programa o RNAVE 00. O Oceania 620 vai fazer a chegada mar até ETAP. Após ETAP, vai voar o 360. JV27, Salvador? Tá, você escuta. Temos um bang da Gol a milha de Tuna. Após a passagem dessa aeronave, foi autorizado prosseguir para um novo padrão 3. JV27, após a passagem do Gol, então prossegue para o padrão 3. Passou Sierra Vitor 366. O Nuno 62, completo o RNAV, chame Torre no 895. A Torre 1895, graças, bom dia. 200 negativo, número 4. Ataque, 255, táxi via Alfa, repartiente da Juliette. Alfa, repartiente da Juliette. 1864, táxi via Juliette, no através do portão 612, segue o Falomi para o portão 111. Juliette, 612, através do Falomi para o 11, 1864. Juliette, Taxi Via Juliette, portão 1. Juliette, pode fazer isso, né? O 962 reporta Urubus à esquerda da aproximação, 600 metros de altura. Grato, o 962. Olha. O que vai que ser a táxi autorizado? Chame para ingresso pistão da 7. Autorizado Santos Dumont, nível 340, via Pesolo 10. Saída da EL, Leda Bridge. Decola da 10, curva à direita, controle 19, decimal 35, aciona 5073, coteja. GV27, informa de nosso controle do papito inoperante, a gente tem que coordenar com a infraero para poder acionar, está sendo coordenado, assim que estiver disponível eu falo com o senhor. Tá ok, já estou tendo a indicação do papito, obrigado. O senhor vai precisar ainda? Voo no 162, seu solo 34, frequência 1, 21, décima 9, obrigado. Zona 9, grato, bom dia, voo no 162. Sul, Kilo, Quebec, Terra, e o ingresso, pista 17, reporte pronto. Taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, voo no 162. Arremetida, GV27. Certo. Repeat 5220, clear VOR.